se apoia, está autorizado baixa altura, se seguir para o grau. Afirma agilizando na medida do possível. Fora, certo. Lógica Papa Wolf, forma o tráfego, helicóptero, Ecotiari 35, aproximando o cabeceiro posto 35, aguarde instruções para o pouso. Ok, estou visual com o helicóptero. 10 no Galerianque, autorizado 500, 10, decola do pátio 1, do pátio 3, direto com Proa Norte, coordenação com a torre, no 1895, corredor forte após ingresso, o transponde 0116, acione o controle em 1918. Autorizado direto da direção do Nantes, vai decolar, vai dar uma torre do Pátio 3 do Proa Norte, corredor forte, 7, canal 01 no meio, controle 198, torre 102, 03 a bordo do Pátio 3. Gente, 03 a bordo para o acionamento, chama a torre, 1895, Bravo, Serra Grande. Serra Grande, Bravo. Pode ser 366. 2500 após o estado de Serra do 309. Responde 5061 no controle 119.8. 5601 para o Galeão, da Colômbia, da Fondeira, da Olinda, Cirulim. Está fazendo o processo para a aerovia, mas a produção de voo 5061, transpone 5061, controle Salvador. Linha 213, contagiamento está correto. Reporta para a posição 03. Contraponto na 03. Zero. Guardião 07, Tupete Alívio, bom dia. Capatão, Oscar Papa Golf, no solo ao 05, autorizado efetuar o backtrack, prossigo táxi via pista e táxi foi Oscar, repassei vibrando. Linha 2 está autorizado, procedimento R-NAVE, reporte serviço 366. Autorizado R-NAVE, reporte ao 366. Oscar Papa Golf, ingresso papal, estaciona a frequência livre. Nós confirmando ao time para agora 1013. 1013, padrão. 2 Zulu, Zulu, está autorizado de vista, reporte para o controle eterno. Papá Bravo Golf Charlie, autorizado táxi, reporte ponto de espera pronto. Gestão 370. Passagem 90, boa tarde. Contato radar, suba para nível 370. Presente direto Cuca. Presente direto Cuca. Gol 1790. Diga 3604. Enche a base, por gentileza, Bravo Serra Serra. Vai guardar. Serra Serra. Avião 08, desça para 1.000 pés. Quando atingir 1.000 pés, está autorizado voar o farol da barra e seguir para Salvador, via litoral sul. Litoral no meu pé, quando chegar no meu pé, seguirá no farol da barra, litoral sul, 08. Na 3604, desça para 2.500 pés. Da presente, foi Serra Vitor 366. Sim, 2 e 500. Alguma Luna, tá? 3604, indecida para 2.000 pés. Altímetro permanece 1.0 no 3, aguarda na autorização para o ILS, que foi sem voz. Valeu. Amazonas, desce 2.10, aguardar uma temperatura. A 962 estabilizou? Afirmativo. Exato, agora com a torre 198 do sinal 95. Informação 295. 119 do sinal 8, com 1864. Arizona 2350, Maceió, decola 10, curva esquerda, Pucajá, Maracajá. Lopes, voo 17, 04, 198. Regimento está correto, você passa a condição na posição 05, com 1864. Passará 1864. Autorização para o Renato, 3296. Papá Bravo Golf Charlie, linha da cola separada? Gente, autorizado a alinhar e decolar, pistão 7, o vento 120 graus, 15 nós. Voar direto e Léo. Contato, mais possível, seria a prova do nosso primeiro. Foi autorizado, após coral e Léo. Então, no seu caso, vai cancelar o nosso instrumento coral. É isso. Posso para a modificação de regras. Azul 4076, no solo 09, libera direito, chame solo 21291. Direito 21291. O Salvador, gol 962, na final, passa para lá. Gol 962, mantém aproximação, agora instruções para a pouso. Aguarda. 7.000, autorizando parte, Alfa, após quilo, ingresso pátio 3, atento ao centro de isodor, posição prevista 4.000. 7, Alfa, quilo, 3, posição 4.000. Autorizada a da 1.0.5. Autorizaria a proa de Caju pro gol 1.7.9.0? Bola 7.9.0, acordando com o centro, repita em 1.2.5, decimal 4.5. Obrigado, Matheus. Controle Salvador, esse é o Bravo Serra. Comandante Romeu Bravo Serra, Serra, decolado do Pátio 3, pro Nordeste, na sua escuta. Bravo Serra, Serra, mantenha em condições dos olhos 500 da Ilha Eleitoral Norte, na escuta permanente do controle. Na sua escuta, senhora, vai reportar 20 milhas fora, o Bravo Serra, Serra. Matheus, reporta 201. Controle Salvador, ao Bravo Golf Charlie. Papá Bravo Golf Charlie, mantenha 1.010 via corredor Achana, escuta permanente do controle. Paciente, vai manter meu pé no corredor Achana, se escuta Charlie. O 08 é asa fixa. Então 08, autorizado 510, reporte através do doce. Papá Lima, aguarde. O Golf Charlie suba e mantenha o 1.510. 1.510, o Bravo Golf Charlie. Qual foi o ideal para o destino? Papá, o meu Oscar Papá Lima já voou visual na rota? Estabilizou, o 304. 2604, completa agora com a torre 198, decimal 95. 295, 3604, pode ir. Controle ao Bravo Golf Quadro. Salvador, o 0428 está aqui. Azul 5048, autorizado chegar a mar e disse mantém nível 050. Papapá, Bravo Golf Charlie, informa o tráfego o Charlie 208, mantendo o litoral, agora passando Andina, mantendo 506, agora 4 Paciente, o Bravo Golf Charlie, a nossa prova ideal para Bragança agora é a 240. Gente, Bravo Golf Charlie, está autorizado ascensão até 3.000 pés. Está autorizado voar direto de destino, Bravo Golf Charlie. Obrigado, 3.000 pés, direto para cá, seu Bravo Golf Charlie. 3.000 pés aguardando ascensão, Bravo Golf Charlie. 3.500 pés, correção. Vale. Então, 08, informa o tráfego 2 horas, 1.5 milhas. Serra Romeu 2D, mantendo no 1.510 de litoral. Palme Oscar Papa Lima, regra de voo modificada 1514. Mantenha sempre slice nível 105, autorizado direto destino. Oscar Papa Lima. Direto 105, direto destino Oscar Papa Lima. Um nomeia, desça para 4.506, redução para 2.00 mais. 200 mais, 4.500, então 2.00 mais. O Lima 3 Lusa, seu radar para a final ILS, cruza esquerda para o A175, limite ao localizador. Esquerda A175, limite ao localizador, Lima 3 Lusa. Correção Gol 1864005. Qual era o tipo de sala, seu Bernardi? Está falando no momento, sua esquerda está autorizada já. O 05 reporta a próxima para o site, o Gol 1864. Autoridade, coordenação, vai reportar o site, pode ser. Pode conseguir fazer o título, está aqui no grupo? Então, os unidos separam 2.000 pés, aguardando o último vetor para o localizador. Ok, separa 2.000 pés, vem aqui no grupo. A 32 no meio, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite ao localizador. Antetroa 025, 32 no meio, limite ao curso final, 32 no meio, descida até 3.000 pés, aguardando o último vetor para o localizador. 3.000, está 3.206. Guardião 08, autorizo. Passou, está bem. Quais são as superiores, base curta, 3.5? Está presente, autorizado, base curta pela 3.5, vento 090 graus, 1.5 nós. Autorizado, base curta, para 3.508. Está 3.604, chama o Salão Luiz, vamos ver se está 1, né? Alfa, Juliette, ingresso no Pátio 1, na posição 02, atenção, tráfego no 05, já iniciou, tráfego da Gol Boeing 737, já iniciando no 05, então ao pushback do mesmo estará autorizado no 02. Alfa, Juliette, igual com o colega da Gol, vai ser a posição 02. Aguarde a autorização.

informação de tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas como sudoeste, um Sierra Romeo 22, mantendo 3.500 pés. Lima Kilo Zulu, chama agora a torre 118 do sinal 95. Você pode dar rimar, chama a torre 118 do sinal 95, só para o meu dano de abraço, seja nesse está correto. Meia dúzia para 2.000 pés, autorizado sinal ILS sem glide. Autorizado sinal ILS sem glide, 132.16. Papapá, Bravo Golf Charlie, autorizado a ascensão até 5.500 pés. 5.500 pés, Bravo Golf Charlie. Tamo Lima, confirme intenções a prosseguir pouso 1-0, prossegue com a Sueli, prossegue para 1-7. 1-0, gente, vai passando Lima Kilo Zulu, ajuste 1-0-1-3, vento 060 graus, 1-0 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Azuki 771, radio contact 55 miles southeastbound of Salvador, VOR, maintain for level 190, fly Mari, to intercept Mari arrival, detain maintain for level 080. Intercept 080, my arrival is for Salvador. POV 153 230. Ascente, Gol 1864, autorizado TAG, se ascente, Índia, segundo direito, quando espera da pistão 0, chama a torre quando pronto, 1-1-2-5-9-5, quem é 1-0-1-3, Gol 1864. Linha 538, estimado Bravo Sierra. Sierra. 3216, completa agora com a torre 118, decimal 95. 895, tá 3216, obrigado. 048, deixa para 2.000 pés. Autorizado sinal e olhar para o seu item glide. Boa noite, senhor. 048, deixa para 2.000 pés. Autorizado sinal e olhar para o seu item glide. Bom, meu bravo, senhor, a terra frequência livre para a auto-coordenação. Firma Gol 1864. Aqui, irmão. Gente, mantém o ponto de espera agora, instruções Gol 1864. Aguardando. Aguardando nova autorização de controle para ascensão e quando precisa ser estimado de voo. Obrigado, 1930, Bravo Gostalho. piloto 132-16, está estabilizado, baixa para o lado. Abatão Lima, que usa o Lobo Paulo aos 23, reporte pista livre à direita, reporte pista livre. 4-2-1-6, mantenha aproximação, aguarde pista 1-0 livre, ajuste no 0-1-3. 0-1-3, 3-2-1-6, aguardado. Paulo, Salvador, Oxana M62, Solo 3, autorizado, coordenado aqui, só o chão pronto para o ataque. Pouso autorizado, sistema 0. Autorizado, pouso, sistema 0, tanto 3, 2 e 6A. Chegou. O 2771, fly Itapi. Fly 2771. Vento em Salvador em 1120 graus, 169, reporte fora do solo, ajuste no 013. O meu, até amanhã, que prossiga. 105. 8642. Visual com representação, enquanto o sinal para pouso, pista no 0. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pista na 0, Vento X-Ray Charlie, ataque a cabeceira deslocada 380 metros. Então, ele mantém a seta deslocada 184. Controle em 119.8, controle em 119.8, Papatão Romeu, Hotel Yankee. Somente o que eu vi na bata, o Romeu está Yankee, o contagiante está correto. 705 no PNB, pressionamento na data. Itati, chama a torre. 1-1-1-9-5, Papatango Romeu, até aí, confirma somente a torre, pode ser? Meu senhor que chama a torre, 1-1-1-9-5. 3-2-5, libera a próxima direita, chame solo 2-1-1. 2-1-1, próxima direita, 3-2-1-6. 2-0-4, reduza para 1-9-0-9. Localizado, 048 completa com a torre 198, decimal 95. Abatango, Romeu, Hotel Yankee, autorizado acionamento, chave pronto para o táxi. Corre, boa tarde, Azul 5048, Bravo, localizado, visual. 1864, decolagem autorizada, pistola 0, vento 350 graus, 08 mais. Autorizada, decolagem com 864. Para enganar, Papão Lutão, e lembrar, tem condição de aproximar a pista no 7, manter a pista aguardando para o arremetido. Permitido, vai para a cabeceira no 7, e sai da lateral, para guardar as granadas do colar, fica na sua escuta. Mantém a cabeceira, Tango India Bravo, autorizada aproximação, mantendo a cabeceira no 7, vento do 120 graus, 14 mais. Cabeceira, Tango India Bravo. Azul 5048, informa o tráfego helicóptero à esquerda, mantendo aproximadamente 1 milha da cabeceira 17. Mantém a aproximação, aguarde instruções para pouso. Papatango Romeu Hotel Yankee, autorizado o táxi, mantenha o ponto de espera da cabeceira no 7, aguardando instruções. O 5048, informa o tráfego helicóptero, vai tocar na cabeceira 17, sem interferir com o tráfego. Autorizado o pouso pista 10, tenta a cabeceira deslocada a 380 metros, o vento 120 graus, 14 nós. 27. Para vocês, até November confere. Solto para Copa Guarulhos? Para siga. Guarulhos, 360 autorizado. Via 210, Taubaté conforme o ato. Sistema 0, primeira curva direita em saída da Elba, Pós-Letra, transição Monte Ramai, Cascatango, Victor Alfa, transponder 5121 no controle 119.8, com 2067. Quase 360 para o 190, toma até conforme o plano, de falta 10, sobre 30, da Elba, Leda, transição Monte Ramai, na 521, controle 98, com 2067. 2067, contingimento correto, reporta profissional 06. Camarão, com 2067. 3216, autorizado ingresso 01, reporta correção 03 depois. Autorizado ingresso 03, 3216. Direto Jamo. 350, voo do Jamo, 1864. Edu, será autorizado. Sim, estamos de abraço, mantenha a presente posição, aguardando a decolagem da aeronave da pistão do 7. Papado, tamo com o hotel Yankee, foi. Tem condições de alinhar a decolagem imediato? Autorizado, alinhar e decolar a pista no 7, o vento 030 graus, 08 nós. Oi, Salvador, boa tarde, tá? Bom dia, tá 3804, baixada travada, passarista. 3804, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde instruções para pouso, ajuste no 013. Pista elevadão, 3804. Olhei, Matilus, alô? Saúde, decolagem, Romeu, seu Yankee, o vento, repito, 010 graus, 08 nós. Azul 5048 no solo aos 29, libera direito, chame solo 2, vamos ter uma ONU. Azul 1, grato, vamos funcionar. Mermeduza no 3. Chame 62 no 3, confirmo, foi autorizado a linha, pistão no 0. Pode ser autorizado a linha, eu vou falar de negativo, foi para o Romeu até o Yankee. Da presente, prossegue então, capoeira, foi contrato do data, prosseguindo sinal no 0, ok? Prossiga, autorizado alinhamento de decolagem de imediato no 020 graus, 8 nós. Ok, como eu sou percebeu, foi para o Yankee, decolagem de imediato. Vou saber a gente, a gente, a informação foi passada para o Papatango, Romeu até o Yankee, ok? Para a decolagem de imediato, o Xanamia 1293. Romeu até o Yankee, decolado aos 3-0, chama o controle da presente em 1-1-9-8. Agora 1-9-8, grato, bota lá. Mantenha a Lima, Lima, Lima, Lima, Lima, aqui, Lima, Lima, Lulu. Patrão de Salvador, para matar o Romeu até o Yankee. É o hotel Yankee, boa tarde, mantenha o número 6, corredora Xé, na escuta permanente do controle, reporte através do farol da barra. Vai parar através do farol da barra, o meu tem aqui, grato. 10-3-0-4. Lerme 2-1-3, decolado 3-1, chame o controle em 1-1-9-8. 1-9-8, assinante 2-1-3. Manda aí, sinais mais tranquilo agora. Ativo, mantenha a Lima guardando instruções. Papá Romeu, tamo de abraço, confirma intenções. Papá 3, não se escuta, boa tarde. Excelente, a 2 e a 3, boa tarde. Contato radar, vou para nível 360, saída da Elf. Saída da Elf, segura por 360, alguma facilidade de voar da presença da Elf, Olinda? Autorizado, Lida, 6213. 6213, 6213. Possível, senhor. Autorizado em 10, Pachona, posição 08. Pachona, 08, graças, viu? Tá 308, 3804, solo 32, libera direita, chama solo 21, décima 1. Direita, 21, bom. Vegeta 3804, liberto. Tá 3804, autorizado Alfa, Juliette, né? Bate 1, na posição 04. Alfa, Juliette, 4, 3804. Tá bravo, Golf Charlie, para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro de Fica 98, décima 8. Papai Romeu Tango, Índia Bravo, Torre Salvador. Foxtrot para Serra Bravo, Papa Romeu, confirma a radial ideal de saída. Confirma? Ciente, confirmante radial para o destino de Serra Bravo, Papa Romeu, Norte-Sul. Tito Sul, só um minuto para a cópia, confirmante o pátio que se encontra em PCB, coluna 7. Rádio 5, Lima Fox está autorizado para Serra Bravo, Papa Romeu, no nível 105. Inicialmente o inscrito no meu pés em coordenação com o controle para ascensão. Pistão no 7, primeira curva à direita no corredor Axé, após conforme rota plano de voo. Transponder 5071 aciona com o controle em 119.8, o Lima Fox Trot Fox Trot. Autorizado a descer até o nível 050. 050, né? Salvador, muito boa tarde. Azul 392, Roma, Cero 170, para Sério, 7 da 90. Teste para prosseguir, para continuar a manobra de solo. Frequência da Torre de Salvador, o Lima Foxtrot, Foxtrot. Sente autorizado, repito, vento 030 graus, 109. Já passou na cauda. Já passou na cauda, agora chama para o puxa, já está autorizado. Chama pronto. Já está autorizado o posicionamento, vou 206. Tiago no 552, Romeu até o Yankee, não há frequência livre contra o inspetor a reportar, frequência livre para auto-coordenação. É 3, Lima. Alfa Kilo, Mate 3, possível 3 Limas para dentro, 2771. 060. 060 de Sábio Azul, 2960. Tango de Abravo, sente confirma intenções? Vai fazer agora o toque remetido, cara. Sente reporte base, pistão do 7, o Tango de Abravo. Abravo, eu vou parar para o Abravo. São 3, 290, oceano identificação. Autorizado chegada à mar e descida até o nível 070. Para final, Tânia Brava. Sim, reporte final, Tânia Brava. Final, Tânia Brava. Uma boa tarde. Duas em três. Então, Mídia Brava autorizado, toque e remissível, o vento 100 graus, 14 nós. Certo, Brava. Então, Mídia Brava, confirme a pausa remitida, vai prosseguir para que setor? Boa noite, setor Nordeste, senhora. Você pousar a Nordeste para deixar livre para a senhora 100. Então, Mídia Brava. Manhã 330, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível 080. U2926, condições de incrementar a velocidade. Matei 2509 agora, U2926. Canal 6356, Voituna, em descida para 2 no pé, altímetro 1003. Duna com 0 no 3, 1063, Liga ao setor Nordeste, reporte tarde para 97. Paraná, 9.4.5. 5-0-0, descendo as outras notas, né? Três-zero, né? Autorizado, descendo até o nível 080. Minha 356 na prova de Duna, está autorizado o sinal ILS, tracing glide e forma estabilizada. Essa é glide na prova de autorizada, 290, reduza para 2509. Correto, 3209, 2509. S3290, inicialmente mantendo o perfil lateral da IPA, aguardando a autorização. Estamos no zero, via taxi 3 Charlie, ataque cabeceira deslocada 380 metros, forma o vento 040 graus, 089. A linha de pós no zero, via Charlie, sim, ação 120 metros. Estamos no zero, no 3. U2926. A base para a final, Tânia Bravo. Sim, Tânia Bravo, reporte final, pista 17. Final, 17. Sente, 1-0-2-0-6-7. Sente, 1-2-0-6-7. Voltando de Bravo, autorizado para que remetida, pistão 7, vento 0, 3, 0 graus, 08 nós. Sim, Bravo. 2067, decolagem 44, chame o controle em 1-1-9-8. Controle 8-9-2067, boa. Papa Romeu Lima, Foxtrot, Foxtrot. Lima, Fox, Fox, autorizado, acionamento, sai pronto para o táxi. Vida, Angola, 067. Bravo, toque remédio 244, prossegue instrutor Nordeste, reporte base para 17. Base, Catará, bravo. Pode tentar coordenar aí e voar direto no Ótima com o tempo. Desde Lia, Gol 2067. Está presente, voa Leda, seria isso? Ativo. Ok, voando Leda, se puder coordenar com o tempo, fica na guarda de voar no Ótima, Gol 2067. Vai. Do 29, 26, está mantendo qual escada? 2509. Data. 2290, redução 2209, descida até 4 mil pés. 4.2209, Tito Brasília, frente da esquerda. Tem informação em curso, eu acho que é para Copa Brasília, nível 360, já autorizado. Ah, tá ok, tá pronto, tá fazer. 1867, autorizado Brasília, nível 360, via Tuzulomo 7, conforme ela está plano de voo. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída Ardor, após left, transponda 5145, controle em 1-1-9-8, 1-8-6-7. Com a TR-72, cruzando o nível 060. 6356, informe cabeceira deslocada 380 metros. 6356. Estou autorizado a voar Serra Vitor 368, descida para 4 mil pés. Serra Vitor 368, descida para 4 mil pés. 305, autorizado Serra Bravo, Serra Papá. Conforme rota plano de voo, no nível 360. Decola a partir da pista 1-0, primeira curva direita, no perfil de saída da EL, após letra, transição ótima, Mike Oscatão, Gol Victor Alfa, transponder 5135, controle 1-1-9-8. Subrecita nível 340. Em caso de falha de comunicações, nível 340 será o nível final. Seção 340, caso de falha será o final. Chegou a autorizar a marcha para o Globo 067? Felizmente não. Tá bom, obrigado. O 2926, desce para 2 mil pés, autorizado o sinal ILS-X6 sem slide. 2000 ILS-X6 sem slide, as outras 920 chamará. MA330, desça e mantenha 4 mil pés. Índia Bravo, reporte base, pistola 7. Base 17, tango, Índia Bravo. Três nove zero, voo Serra Vitor 366, indecisa para 2500 pés. Serra Vitor 366, 2500, 3, 2, 1, 0. Tá. Índia Bravo, autorizado base no 7, mantendo mantendo a cabeceira no 7. Vamos tráfico de aproximação para 1-0, sem interferir com tráfico para aproximação 1-0. Alto vivo 1-0, vai parar na cabeceira 1-7 na Zebra, já. Bom final de semana, senhor. Amém. Merme 356, no solo 49, libera a peça na direita e chame o solo 21 do Espa 1, né? 0-2-1-1, Merme 356. Contrato agora 2 horas 9 milhas, rumo nordeste, cruzando 3.510, 1-2-3-1-20. 2.6, MX-Ray, São Grande. Rádio 2926, informa o tráfego, helicóptero à esquerda, no, aproximando para 1-7, sem interferir com o seu tráfego. Ajuste 1-0, 1-3, o vento 040 graus, 08 nós, pista livre, cheque trem, pouso autorizado, pista 1-0, atenta a cabeceira deslocada, 380 metros. Frente da cabeceira deslocada, percente de tráfego, trem baixou para rua, Azul 2926, livre pouso, cabeceira 1-0. Posição Taxi Alfa, Juliette, ingresso Pátio 1, posição 1-1. Alfa, Juliette, Pátio 1, posição 1-1, RMF-3. Afirmo, Tango Índia Bravo, reputo vento 050 graus, 09 nós, sem interferir com tráfego de aproximação para ela, 0 autorizado a decolagem, reporte para gerar base. Júlio 44, correção conforme rota plano de voo. Transponder 5142, controle em 119, décima 8, Júlio 4089. 2010, aguardando autorização para assinar o procedimento. Minha acesso, suba restrito nível 340, chame centro Recife 1925, décima 1. Suba restrita nível 340 e chame centro Recife 1925, décima 1. 330, está autorizado o sinal de procedimento de ILS-3 sem glide. Informe estabilizado. Completa agora com a torre 1-1-8, estimar 1-9-5. 18-9-5, então 3-2-9-0. Gente, Bravo, autorizado, aproximação para a cabeceira 1-7, sem interferir com o tráfego, aproximação a 1-0. Vento 040 graus, 09 nós, ajuste 1-0 no 3. Gente, vento atrás, está atrasando a 1-7, Bravo. RA330, completa agora com a turma 1-1-8, decimal 9-5. 226, no solo 5-3, libera a próxima direita e chame a solo 2-1, decimal 1. Direita, solo 2-1, bom dia, 2-1-2-1. Bom dia. Oxalém, 330, mantém a aproximação, número 2 para pouso, aguarde instruções. 3290, 2-2. 3290 na final, passou o CA-Vita 372. Está 3290, ajuste no 0 no 3, o vento 040 graus, 08 nós. Cheque trem, atenta a cabeceira deslocada, 380 metros, pouso autorizado. Autorizado pouso, pista no 0, está 3290. Está 3290, fique atento ao tráfego helicóptero, efetuando a decolagem da cabeceira no 7, sem interferir com o seu tráfego. 3290. Mãe, reporte quando for agradecida. Estamos prontos já, senhor. Desça e mantenha nível 050, passarei do 2230, altímetro 1093. Padrão no ajuste, voando a manutenção para o 50. Se for para te ajudar, também tem como também cortar, senhor. 2230, autorizo o toque. Temos autorizado nível 370, copia a guarda da coordenação. Coordenado nível 350 com o centro Recife. Aguarda a cópia 3290. Solo, eu vou no 867, pushback acionamento. Voo no 867, autorizado o pushback, reporta pronto para o táxi 107. Sente, da livre, voo no 867. Aproximando para a pista 1-0, vento 040 graus, 09 nós. Último voo, Sam, levanta. Fecha 6330, informa o tráfego helicóptero, aproximando para a cabeceira 17, sem ter interferido com seu tráfego. Mantém a aproximação, aguarde disputantes para pouso. Alfa, aguarda antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da Juliette, 3, 2, 1. 3, 2, 1, nome já coordenado nível 350, pronto para a cópia. Autorizado, Fortaleza, via 119, conforme a rota plana de voo, nível 350. Decola a partir da pista no zero, primeira curva à esquerda, no perfil da Momo, após código, transição Frontier, Fox, Trot, Romeu, Oscar, Tango, Índia. Transponder 5147, controle 119.8, da 3216. Bravo, autorizado para subir setor nordeste, aguarde instruções para girar base, mantenha o setor. Sim, estamos já bravo, reporte no solo, forma o vento 1-0 graus, 1-4 nós, ajuste no 0 no 3. Posicionar, posição 0-3-7-3-2-9. Para o táxi, 3-6-0-5, 1-3-5, aborto, 4-3-6-0-5, 0-3-6-0-5. Autorizar o táxi da 3605, à direita Índia, considerada da pista 10, chama a torre quando ponto, vem 1-1-1-9-5, CNH-1-0-1-3, da 3605. CNH-1-0-1-3, 4089, aguardará a aeronave 0 time do pushback na posição 07. Parabéns. Gol 1867, nós temos 1-68 a voz, 3 horas e meia, alternando palmas, pronto para o capítulo. Autorizado o táxi, contorno grande pátio, após Índia, número 2 para o ponto de espera, chama a torre quando pronto, tem 1-18-95, QNH-1013, gol 1867, bom voo. 2895, você pode confirmar o táxi por aqui. Contorno ao grande pátio, Índia, ponto espera da pista 10, chama quando pronta a torre, 1895, que é legal 0013. Ok, copiado, dia Índia, 1995, que é legal 0013, bom dia, obrigado. Confirmei, é o Guardião 0801. Seja avistado no momento autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, o vento 110 graus, 14 nós. Oxalim 6330, Lito Taxi Alfa, reportagem da Juliette. O Lima Fox Fox autorizado a ingresso pistola 7, repórter alinhado, pronto. O 0 represente chama o controle em 119.8, pronto. Lima Fox Fox, controle da louca. Papá Romeu Lima Fox Fox. Autorizado via chegada a Mário, descida ao nível 060. Fox autorizado ingresso, pista reporte alinhado e pronto, pista no 7. Zero fixa? Ela fixa. Autorizado 1 mil pés, corredora Xé, reporte através para o lugar. Sente frequência livre, salvo, Índia Bravo. A3605, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0 via taxi Charlie, o vento 120 graus, 14 nós. Alinha decola no 0, A3605. Torre Salvador, voo 1867, ponto de espera. Voo 1867, mantém o ponto de espera como número 1. Mantendo. 089 autorizado, pushback, reporta pronto para o táxi. Salvador, boa tarde, tá 3, 2 e 3 com a Oxo, você Brasília no 300. Tá 3, 2, 8, 3, Oxo, confere, autorizado Brasília, nível 300.